Por favor, não se perca na imensidão deste mundo. Se espelhe na mamãe, eu sou um bom exemplo. Mulher solteira com um bom comportamento. Por ti eu faço de tudo eu faço. Te dedico bom estudo, pois não és um fracasso. Tu és o que eu tenho de melhor, és o melhor de mim. Essa história começa assim: boa criança, bom estudante, filho único e valente. Obedece a mamãe, menino coerente, conhecedor do seu valor. Que pena que um dia sua atitude simplesmente mudou. Não sei o que te fez mudar, mas estou do seu lado. Eu sou a sua mãe e por nada te largo. Dorme, neném, mamãe está aqui. Mamãe está contigo e tu não serás feliz. Estás agressivo, experimentou o queijo, pedra, sabão, manteiga, o crack. Não sei o que é isso ou como se combate. Eu não sou guerreira, mas combaterei de frente com isso que te deixa feliz e ausente da sua família. Que sou eu, não esqueço um fim de semana que você me bateu por eu não ter dinheiro. Eu quis te dar amor e você, indiferente, simplesmente me roubou. Te vi se tornar um viciado, quem diria? Eu não queria que isso fosse assim, mas às vezes te acorrento pra não ver o teu fim. Olha só, parece que estás sorrindo, um rostinho sereno, mas estás dormindo. Não vou perder, não vou, não vou perder. Que já dominou e fez o amor de mãe retroceder. Epidemia que cresceu e me fez perder você. Mas eu não vou te perder, isso eu te garanto. Mesmo que a felicidade esteja no pranto, te ver morrer aos poucos pra mim foi um martírio. Fragelado, conquistado pelo uso do veneno, com tiro enfraquecido, sem fome, sem sono. Mente a toda hora se tornou um leviano. Sou sua mãe, ao mesmo tempo sua refém. Por isso premeditei uma coisa pro seu bem. Te dei remédio, te acorrentei e fiquei esperando. Você acordou e ficou me olhando, morrendo aos poucos, me pediu socorro. Agora eu sou uma mãe, um santinho no bolso. Não vou perder, não vou, não vou perder. Salvação que mamãe me deu. Não sei se tirar a sua vida foi o certo, me perdoe. A lei do homem falha, quem me julga é Deus.